caminho a tua alegria me encheu de canções e pude seguir. Eu descobri que a cruz é o que faz tua chama brilhar.